de bobeira pro espelho, meu bem, sorria. Jorrava tudo, tudo, tudo que eu não sei pela pia, pela pia. E logo, logo ralo se entupiu de mistérios. E o calafrio foi subindo pelo ar. E as luzes pulsam alegres a flutuar. E as luzes pulsam alegres a flutuar. E as luzes pulsam alegres pela noite. Lá fora tudo calmo, mas por dentro nem sei. Fiquei vidrado na frente do espelho. As borboletas voam, voam, voam, voam, voam pela highway. As borboletas voam, voam, voam, voam, voam pela highway. As borboletas voam. Nem vi ficar me olhando pelo retrovisor. Que mania. É psicológico, mas vê, vê se alivia. E logo, logo, amor dos dois não passou de um reflexo. E as silhuetas se curtiam na cortina do chuveiro. E os absurdos passam leves pelo ar. E os absurdos passam alegres a flutuar. E os absurdos passam alegres pela noite. Lá fora tudo calmo, mas por dentro.